226, autorizado, né? Do 4.0, o vento 130 graus, 5 metros. 23, consegue a restrição de altitude, velocidade na posição pelo, isso é para 2.7, isso não é 2.7, autorizado o final do procedimento ali, essa coisa, a posição 0 é autorizada. Thank you. Charito, TV, Recife, Direto Chile. Van, aqui é o Spyroid, ground, continuando dessa maneira. Puxando Chega a 10.28, eu sou para 2.10, eu sou de cidade, que vive até o 7.2, que é bom, estabilizado, eu sou de cidade. Thank you. Brasília, o tipo de equipamento e o PAD. de leste 12, na competição da Pia Cruzador, deixa para 2010, autoridade final de segurança leste 12. Próximo 07, Venha tudo 20 graus 72, Whisky Juliette Lula. Eu reforço para o Whisky Juliette Lula. Agressa na canalda. Taxi for the right, 41.9. ATR que autorizado ingresso. 17, reporte aliado pronto para decolagem. Autorizado, decolagem 17, o vento 1300 graus era menor. O Quebec do solo aos 2:30, confirme o pode tirar por aqui. Alivrar as ruas, deixando o solo em 1:20. Controle 208. 208, como estava? 19, 4, 0, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Funcionando 401, contato radar, se quiser, fala em mínimo 300, via sedação, todo. 360, via salmão, estou sendo encurtado, por hoje, lenda. Beleza, funcionando 401. Meia da graça. Lima, acione na venda e me dá o